a presença dos homens na luta, pá! A banda faz ressurgir a grande tradição portuguesa da cantiga de intervenção, pá! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Não se iludam, camaradas, pá! Porque sempre foi pela luta que o povo atingiu melhores condições de vida, pá! É o que a história nos ensina, pá! Sempre foi quando o povo foi para a rua gritar, pá, que conseguiu melhorar e ter mais direitos, pá! Portanto, camaradas, pá! Reajam contra aqueles que dizem que a luta está morta, pá! Reajam contra aqueles que dizem, pá, que o povo não pode ter mais do que aquilo que tem, pá! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Portanto, camaradas, pá! Com a responsabilidade revolucionária que têm dentro de vocês próprios, pá! E levantem a vossa voz e o vosso corpo e o vosso punho e toda a vossa energia, pá! Em prol daquilo que é melhor para todos, pá! Porque só unido o povo vencerá, pá! E unido a cantar, pá! Luta, luta, camarada, luta!